Seção 202 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Aue Libertas. Ao clarão da madrugada, da liberdade ao toque alviçareiro, banhou-se o coração do brasileiro num eflúvio de luz auroreada. É que baqueia a vida escravizada. Já se ouvem os clangores do pregoeiro como um tritão, levando ao mundo inteiro da república a nova sublimada. E ali, do despotismo entre os escombros, rola um drama que a pátria exalta e doura, numa auréola de paz e morredoura. A república rola-lhe nos ombros. Enquanto fora, na trevosa agrura, sucumbe o servilismo, e esplendorosa a liberdade assoma majestosa, estrela d'alva imaculada e pura, é livre a pátria, outrora opressa e exangue. Esse label que mancha a glória pública, que apouca o triunfo e que se chama sangue, murchar não pode as aras da república. Não, que esse ideal puro, risonho, há de transpor sereno os penetrais da pátria, e há de elevar-se neste sonho ao topo azul das glórias imortais. Esplende, pois, ó redentora d'alma, ó liberdade, essa bendita e branca luz que os negrores da opressão espanca, essa luz eterial, bendita e calma. Vós, ó pátria, fazei que destes brilhos caia do santuário lá da história, fulgente do valor da vossa glória, a bênção do valor dos vossos filhos. Fim do poema.